Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Bom, galera, depois de uma semana, vou explicar para vocês, depois de uma semana de férias do caramba, isso mesmo. Por quê? Porque completamos na semana passada exatamente um ano e meio de Caramba Cast, sim. Ou seja, ninguém trabalha freneticamente assim, sem tirar umas pequenas férias. Então, semana passada foi as queridas férias do caramba, de uma semana só, tá? Então fiquem tranquilos, não se desesperem, porque muita gente tira, sei lá, um mês de férias, um ano de férias. Tiramos apenas uma querida semana de férias. Porra nenhuma, a gente já tava cansado mesmo, então... Vocês que fiquem aí escutando os casts antigos. Isso, mas a gente tirou uma semana de férias porque estávamos realmente cansados, como disse o Jair. Estávamos cansados, suados e eternamente de trabalhar um ano e meio aqui. Mas felizes, sim, por isso que voltamos aqui para o nosso querido cast de hoje. Mas vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, por favor. Tute! Fala aí, galera, esse é meu gás para a volta do caramba. Tô super animado. Isso. E Rafa? Oi, aí galera, tudo bem? Estou mais animado, estou descansado, estou bem. Vamos agora para mais um cast super animado. Isso, olha isso. Matheus também aqui conosco. Pois é, galera, minha animação acho que está mais ou menos igual a do Tucci. Essa volta triunfal do Caramba Cast. E é isso aí, galera, vamos que vamos. Isso, e também Gegel aqui conosco. É, eu tô vendo aqui a Katy Perry, ela é muito mais importante do que qualquer um de vocês. Tô brincando. Apoiado. É isso aí, a gente tá voltando agora depois das férias, tá? Não é mais importante que a minha Thaís. Thaís é mais importante do que qualquer outra pessoa, mais importante que você, cara. Não, isso eu sei, cara, ele é mais importante que um sanduíche de buceta, né? Que isso? Calma aí, cronometrou aí, quanto tempo a gente ficou sem falar sanduíche de buceta? É isso aí, então, a animação melhor do que a do Tucci, não tão boa quanto a do Rafa, talvez legal quanto a do Jair. Isso. Bom, mas vamos ler os comentários que a galera comentou no cast. E vamos para os nossos comentários. O primeiro comentário aqui é do Fernando. Isso, o Fernando falou: na verdade, eu comentei um pouco antes do cast, de clichês diários, ou seja, na semana quintrepassada aí, enfim. Mas eu disse herói do mal, porque mesmo quando vilão, as pessoas ainda te consideram um herói, porque você foi treinado na guilda dos heróis. Mas é um herói que mata pessoas inocentes, que ganha dinheiro a qualquer custo e destruiria qualquer coisa por mais poder. Isso, pra você ganhar. Temos aí um especialista, esse Fernando... Incrível, presta atenção, nossa senhora, olha o que aquele cara falou, velho. Que tipo de herói é criado numa guilda de herói e se torna um vilão? Percy Jackson. Só ele, só o carinha lá, o Luke do Percy Jackson que vira. Próximo comentário. Não, e ele ainda falou, mas é um herói que mata pessoas inocentes. Grande herói você, hein, filho da puta. Próximo comentário é do... Will John. Uma vez eu tava na sala de aula e chega o professor de inglês, que é meio doido, todo mundo tava conversando e fazendo bagunça, aí ele manda 10 pessoas pra diretoria, inclusive eu que tava calado na minha. Uhum. Colégio essa... é bastante severo. Não. Até eu falava isso, tava calado. Essa história pra mãe que falava: mãe, eu não fiz nada pra eu levar uma suspensão, eu só falei que tinha uma borracha. Eu falei que ia emprestar a borracha pro meu colega, o professor me mandou pra direção. Isso não é possível. Aí depois você foi descobrir que você cuspiu na cara do seu colega. Véi, agora todas as palavras que vocês falam que começam com a sílaba bu, eu já penso em sanduíche. E precisa de Deus. Ninguém que não faz nada vai pra direção, meu amigo. Pode ir, fala. É, ele foi e falou: o colégio é bastante severo, eles não perguntam ao aluno o que aconteceu. Mandaram logo advertência dizendo que eu me recusei a fazer a tarefa de classe. Porra. Tava bagunçando e desrespeitei o professor pro meu pai, que também é muito severo. Ah, não, calma aí, o colégio falou pro pai dele que ele tava bagunçando e desrespeitou o professor. Que também, aí falou que o pai dele também é muito severo. Apanhou com a fivela do cinto. Isso aí, nada mais justo, porque se o professor falou que você bagunçou, desrespeitou e falou mal do professor, você fez isso, cara. Porque ele pode falar que você tava dando cu na mesa e você não pode fazer nada. Dando o cu na mesa é a autoridade. É só não dar o cu na mesa, né? Importante. Exatamente. O cara vai falar bem assim: olha só, seu Gers, esse cara tava passando maionese no pin. Fim. Você, o profe... Cara, não tem nenhum argumento que você possa falar contra o seu professor. Não tem jeito, cara. Eu já tentei várias vezes falar que o meu professor estava errado, mas seu pai nunca vai acreditar mais em você do que no seu professor, cara. Um beijo. A não ser... Não esquece. A não ser nada. A não ser que você seja um professor. A não ser que você seja o seu próprio professor e você estude em casa. E se você seja bipolar, né? Tem uma personalidade múltipla. E se você falar, esse cara tava bagunçando. Eu não tava, não. Tipo Chaves comprando churros. Mas aí tem a reviravolta da história. Depois de muito tempo eu fui falar com meu pai, que falou com o colégio e tal. Meu pai ficou sentindo culpado por ter me batido tanto e eu ganhei meu PS2. E true story. Acho que eu tinha uns 9 anos quando isso aconteceu, por aí. Caralho, meu irmão. Eu queria ganhar um PSP por ter apanhado, cara. A única coisa que eu ganho é juízo. Mas tudo bem. Então aí ele... A única coisa que eu ganho são hematomas. É isso aí, galera. É isso aí. Isso, o próximo comentário é do João Vieira. Ele falou assim, ó: fala galera, eu ri muito com a história do Rafa. Foi aquela história que eu falei que eu bati no menino, levei a suspensão, chorei. E aí, uma vez na escola, a professora distribuía advertência igual água. Certa vez recebi uma, mas lá na minha escola minha professora não distribuía água não, mas tudo bem. Bebeu água? Certa vez recebi uma e de tanta raiva rasguei e joguei no lixo. Muito inteligente você, né? Caralho, velho, que bom. E vocês acreditam que a filha da puta da professora entrou na, encontrou a minha mãe na rua no mesmo dia, logo depois da aula? É uma puta falta de sorte, só isso mesmo, abraço. Teve uma vez que aconteceu uma história dessa com um amigo meu. Ele, o professor, tava zoando, né? Ele, toda vez que a pessoa tirava nota muito baixa, ele era um professor muito rígido. As aulas dele, era muito difícil tirar nota na prova dele, saca? Aí, ele falou bem assim, ó: fulano, você tirou 7. E ele, o quê? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! E aí, de repente, décimos. Caralho, velho, ficou puto e falou: você já faz isso pra pessoas rirem de mim, seu velho filho da puta, desgraçado! Foi, falou sinistro, e todo mundo adorou, velho, porque todo mundo tinha essa vontade de falar que ele era um velho filho da puta. Todo mundo tem vontade de xingar os professores. Isso, velho. Aí depois ele saiu da sala e todo mundo... Falando nisso, deixa eu contar uma parada que aconteceu comigo ontem, que eu acho que eu ainda vou tomar no cu na escola semana que vem por causa disso. Enfim, a gente tá fazendo trabalho relaxa, no grupo. Relaxa, velho, a sua professora não ouve o Caramba Cast. Não, mas ela escutou o que eu falei, e é um professor, e ele é filho da puta. Enfim, eu tava ali... Tipo, a gente tava na sala, né, fazendo um trabalho em grupo de 10 pessoas, que é tipo uma prova valendo 5 pontos, com duas questões. Pra você ver como o professor é filho da puta. Aí beleza, eu tava de costa pra onde o professor tava, né? Só que ele tinha saído e não tinha visto ele voltando. Aí a gente errou uma parada lá e os moleques tava querendo pegar outra prova. Eu não, velho, passa. Os moleques falaram, velho, não, passa só o corretivo. Eu, velho, é melhor pegar outra prova. Do jeito que esse professor é pau no cu, só que me disseram que ele tava atrás de mim. Aí parece que, tipo, eu falei baixo, né, pra prevenir, só que parece que ele escutou, porque, tipo, na hora ele parou o que ele tá fazendo, e tá ligado quando você olha, assim, por cima do ombro, discretamente? Aí, parece que ele olhou assim pra gente, e de repente, Matheus, ele tá aí atrás, viu? Caralho, você... Beleza, ele não falou nada, e acabou a aula, eu fui embora, e no final ainda falei, falou, professor? Caralho, mas continua na história, aí ele xingou e levou a advertência, né? E falou que ele só entraria na sala dele de novo com a presença da mãe. E aí, nesse mesmo dia, o professor, que era um filho da puta, encontrou a mãe do meu colega na fila do supermercado. E aí a mãe do meu colega, por alguma razão, discutiu com esse professor. E quando ela foi na escola, porque o colega meu entraria só com a autorização da mãe e com a mãe... Quem era o professor? Era o cara que tinha brigado com ela na fila do supermercado. Aí ele deu sorte, ela percebeu que ele realmente era um pau no cu. E falando só mais uma história pra gente começar o cast. Eu não sei se eu contei essa história aqui em castes passados, mas tinha um cara lá que era loiro, tinha um cabelo grande, e a gente apelidava ele de Xuxa. Era o cara da coordenação. Só que a gente não falava que o Xuxa era na frente dele, né? Óbvio. Aham, Cláudia, senta lá. Só que teve uma vez que tava reformando as escolas, então as vidraças e as janelas da sala estavam sendo trocadas. Então onde era a janela só tinha um vão, tinha nada. E aí a gente tava bagunçando, tava com aula vaga e tal, bagunçando muito. E aí um colega meu que tava na janela, no chuvão, começou a abanar a mão e gritar: o Xuxa tá vindo! O Xuxa tá vindo! E o bicho parou do lado dele, cruzou os braços assim atrás do vão e ficou escutando, e ele gritando que nem um retardado: o Xuxa tá vindo! O Xuxa tá vindo! E aí todo mundo riu, ele falou: o que foi? Na hora que ele olhou pra trás, o bicho lá, velho. O Xuxa lá atrás dele, lá, hilari, hilari, hilari. Caralho, foi muito engraçado, velho. E ele gritava como se não houvesse amanhã, velho, pra avisar que o cara tava vindo, velho, e o cara tava atrás dele, velho. Foi vergonhoso, velho. Sabe quando ele... Sabe aquelas cenas de filme que você fala bem assim, ó, cara? Aí o cara fala: ele tá atrás de mim, né? É, ele tá atrás de você. Desse jeito, velho, foi muito engraçado, velho. Muito engraçado. Fala aí, mano. Você pode continuar, Jaidão. Isso. O que mais aqui? E tem Rufem os Tambores pro melhor comentário dessa semana. E o melhor comentário escolhido agora por votação unânime foi o do Henrique, que falou: muito legal, mas está faltando dessa semana. Faltando com o. Muito obrigado, Gramática. Muito obrigado, Henrique. Cumprimos o dever e postamos o dessa semana. Finge que o caramba de agora é o caramba de semana passada. Nós já explicamos que nós tiramos férias, estamos descansados e fazer um cast super legal para vocês. Ligue 0355 e concorra a grandes prêmios. Brincadeira, parei. Isso. Bom. Mas então, comentários lidos e tudo mais. Vamos começar o cast de hoje, que o cast de hoje é o que, galera? O que? Sim, trash, isso mesmo, aqueles filmes trash sensacionais que você assistia e você se perguntava que cena tosca era aquela. Mas enfim, para começar o nosso cast de hoje, por favor, Tucci, inicie o cast. Pô, eu vou iniciar o cast então já com um dos mais clássicos de antigamente, que é o Piranha, ou mais conhecido como Piranhas Assassinas. Só que Piranha, hoje... mas é conhecido como Piranha. Piranha com a Carla Perón, mentira, gente. Nossa. Mas então, é o Piranha, cara, é o filme da galera da praia e tal, que tem a praia que as piranhas assassinas invadem. Ponto. O filme é formado por várias cenas de pessoas sendo devoradas por piranhas, polícia e todo mundo tentando evitar que as piranhas comam as pessoas, só que... não tem jeito, porque as piranhas comem as pessoas e pronto. E esse filme, cara, tem duas versões do filme, né? Na verdade são três edições do filme. Tem o Piranha, tem o Piranha 2 e tem o Piranha 3D, que é o atual. Tô certo? Acho que eu tô errado, acho que eu errei alguma coisa. Foda-se. Eu só vi os dois que eu conheço, que é o Piranha original e o Piranha 3D. Eu não vi o 3D no cinema, eu queria muito ter visto, cara, tipo, pô, Piranha, tá ligado? Mas é a clássica, eu só lembro do início do filme, que é a clássica cena, tipo, o cara, sempre filme trash tem que ter um cara querendo comer a mulher, tipo, Pânico na Floresta e tal. Aí o cara fala assim: não, gata, vamos transar aqui na água, né? Tipo, Daniela Scarelli. Aí, não, pô, bora transar. Ela: não sei o que lá. Mas eu acho que ela acaba cedendo, agora eu não lembro. Foda-se. Aí do nada, tipo, começa a tocar uma musiquinha. Aí começa, tipo, nossa, tem uma coisa estranha. Cara, eu acho que eu tô sentindo tudo errado, cara, porque eu não lembro de porra nenhuma. Só lembro que no final, a parada vem na cara do bicho. E no final a piranha come os órgãos genitais do cara. É tipo sanduíche. Eita, puta que pariu. Cara, mas esses filmes míticos, assim, são engraçados, né, velho? Quando... é tipo A Casa de Cera. É trash pra cacete. A mulher tá lá trepando lá com o cara na barraquinha e chega o bicho e mata ela, né? Tá cheio de cenas assim, né, velho? Quando o cara tá lá na hora H com a mulher, ou ela tá tomando banho. Cena trash, a mulher tá tomando banho, tá pelada. Entra um cara com a faquinha, ela vê assim, psicose, a cortina. Isso aí, tipo, uau! Aí ela abre a cortina, não tem ninguém. Aí depois, quando ela fecha de novo, o cara ataca ela, tipo Chuck. Chuck, pra mim, é um dos filmes mais trashes do universo, cara. Um boneco que mata pessoas, cara. Mas tá medo. O mais legal não. É que ninguém imagina em chutar o boneco pra longe, tá ligado? Velho, ninguém imagina em chutar as coisas ruins, tá ligado? Tipo, caralho, um boneco assassino. Não, vamos correr, porque ele tem uma faca. Meu irmão, tu olha, tem uma... desculpa. Tu tem o poder de segurar uma faca. Eu tinha medo de Chuck quando era pequeno. Eu tinha medo de sociedade. Caralho. Velho, eu acho que, tipo... vocês já assistiram Tenacious D, claro. E tá ligado que claro. tem aquele bichão, um mendigão, ele fala: é bom vocês não se mexerem, eu tenho uma faca aqui, e tipo, fiquem onde estão. Eu vou até vocês. Que o Chuck faz minha isso, faca em você. E velho, tipo, o Chuck não tem uma arma, ele foi conseguir uma arma no 2, não foi? Sei lá. Não, o Chuck tem a faca, não. Você tem a não, faca, tem a faca, velho. Eu tô falando de uma pistola, tá ligado? Não, sim, mas ele pega várias coisas, saca? E a menina brinca com a porra do boneco lá. Vê o boneco e fala: ai, meu Deus, um boneco. Você fala: ai, meu Deus, um boneco. Pá! Que nem as meninas que têm medo de barata, saca? Barata! Uma não, barata mata menina, ela. Não, menina vai atrás de boneca, tipo, com cara de bebê, com cara... Velho, que diabos uma guria que é um boneco com cara de assassino, velho? Com cara... Ela é pobre. Tipo, você puxa a cordinha e o boneco diz: eu vou te matar. Pra que você vai comprar um boneco desse? Sua família. Vou fazer cara, macumba. Ele percebeu, cara, que o Chuck, ele consegue matar quem ele quiser, cara. Ele é tipo os pinguins de Madagascar, cara. Os pinguins de Madagascar matam todo mundo, entendeu? Os pinguins de Madagascar, eles chegam assim e acertam uma parada na nuca do tripulante. Pá, desmaia o cara, um pinguim, cara. E a mesma coisa de um boneco, velho. Se tivesse a porra do boneco, tivesse uma faca na minha frente, ou eu correria e ele nunca me pegaria porque ele é um boneco, ou eu chutaria a porra do boneco, velho. Jogaria um. Eu acho que primeiro eu correria. Eu acho que primeiro eu falei: eita porra! Primeiro eu falaria: caralho! Sério, velho. Primeiro treino. Eu não teria um boneco igual o Chuck, cara, porque eu. É. Cara, eu tinha medo daquela Miracle Baby, então imagina Chuck, cara. Caralho, Miracle Baby é uma. Esse projeto tinha, tá ligado? Porra, cara, sério, eu tenho muito medo daquele troço, cara, até hoje. Não, e véi, a noiva de Chuck, tipo, os bonecos trepam e tem um filho. É, tipo, é a nova espécie, galera. Os espermatozoides de plástico, tá ligado? Encontrando um óvulo de plástico, fecundando o óvulo de plástico. É, a nova espécie dos bonecos, galera. É, tá vendo? Tá no nosso. Tem boneco que faz cocô, tem boneco que faz xixi, tem boneco que levanta o pintinho. Tem boneco que faz sexo. Doidinho. E agora tem boneco que faz sexo e faz filho, velho. Tem boneco que mata. Tem boneco que fica com o pinto duro, velho. Cara, mudando de assunto. A maioria dos filmes trash. Tá ficando excitado? Tá ficando excitado? É, cara, na verdade eu tô ficando meio decepcionado. Você não gosta de toy porn, não? Hã? Eu não gosto de toy porn, não? Não, eu acho não. Toy porn. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. A maioria dos filmes de terror são trash, já percebeu? Porque a maioria das pessoas que morrem na porra do filme de terror são uns retardados mentais, cara. Não, é muito legal, tipo... Exemplo, cara, eu sou mega fã de Pânico. Tipo, desde pequeno eu assistia Pânico. Me cagava de medo, não podia ir no banheiro escuro que eu já ficava com medo, mas eu sempre adorei Pânico. Até que, tipo... Mas depois você para pra ver, cara, tipo... Porra, o assassino te liga e fala pra você: eu tô na sua casa. Você vai fazer o quê? Você vai procurar um assassino? Você é retardada, cara, porra. Eu quero sair de correndo de casa na hora, meu irmão. Eu primeiro de tudo chamaria a SWAT... Claro, porque a SWAT é aquele... no banheiro. Legal de filme de terror, traço filme trash, cara, é que a maioria das vezes ninguém acredita nas pessoas, tá ligado? Tipo, tem um assassino na minha casa. Aham. Tipo, ah, e eu sou a Madonna e desligo o telefone. Que nem no Pânico na Floresta, cara. Que filme foda, cara. Não, o Pânico na Floresta 1 eu gostei, mas o Pânico na Floresta 2 é uma bosta. Todo Pânico na Floresta é muito bom. Cara, Pânico em qualquer lugar, tipo, Pânico no não sei o quê, Pânico na neve, Pânico na Floresta, Pânico no avião, tudo é bom. Você já viu o Pânico na Floresta 2? Acho que não, cara, acho que só vi um. Tá. Como é que começa com o roteirista fudendo a mulher, aí ele apoia o bloco de notas nas costas dela e anota uma ideia que ele teve? É um 1, né? Num trailer que ele tá fudendo a mulher. Véi, e o negócio é o seguinte... E me fala, cara, eu só quero saber. Onde? Eu acho que é no início... O início, não sei se é do 1 ou do 2, mas começa com, tipo, um diretor. Aí ele tá comendo a mulher. Aí ele tipo, fala, caralho, eu tive uma ideia. Aí ele pega o bloco de notas, coloca nas costas da mulher e anota. Essa cena nunca vai sair da minha cabeça. Isso não é Pânico na Floresta, não, velho. É o que, então? Não sei, mas é Pânico na Floresta, não. Mas eu sei que a maioria desses filmes são trash. Tipo, o cara, olha que merda, velho. Tipo, Na Casa de Cera também. Olha que merda é do Pânico na Floresta, cara. O cara vai pegar, porra, uma merdinha de um CD que caiu, bate o carro num veado, que é um animal, veado, bate lá, beleza, desce do carro e fica gritando, uau, uau! Parei. O veado é um animal, o veado é um animal veado, é isso mesmo, produção? Não, é um animal, cara, um animal mesmo, da floresta, com chifres. Pô, você falou um veado, o animal veado, né? Não, é, porque a galera pode pensar que eu estou sendo homofóbico, mas não é um veado, é homossexual, é um veado. Mas veado. Falou, o veado, vírgula, o animal veado. Não, mas ele não falou. Caralho, que merda. Gegel, o filho da puta, vai. Véi, tá. E aí, do nada, a menina desce do carro e vem um arame farpado, um bicho com arame farpado e pega a mulher, amarra ela no arame farpado, velho. Do nada, velho. Que é uma merda isso. Que merda, velho. Sério, tem... Porque todas as pessoas que morrem pros vilões, velho, de filme de terror, são uns imbecis, velho. Por isso que o filme é trash, velho. Porque o vilão só mata nego que é imbecil, velho. Eu tava vendo um filme esses dias, que não é o tubarão mesmo. Chama Tubarão, Perseguição de Tubarão. Aí acharam um tubarão... O cara mata um tubarão com uma serra elétrica, mano. Duas melhores coisas do mundo. Não, três melhores coisas do mundo. Mar, tubarões e serra elétrica. Não, mas o tubarão não tá. É, tipo assim, alagou, tipo, um posto de salva-vidas. Alagou. E entraram muitos tubarões lá, tipo, uns quatro lá dentro, saca? E aí, o tubarão, ele é tipo a sala da sua casa cheia de água, tem um tubarão lá, tá ligado? E aí, legal. O bicho vai lá e pega uma serra elétrica e faz no tubarão, cara. Tipo, sem explicar. O cara tá lá. O cara tá dentro do carro, tá alagado onde tá o carro, assim, a pista onde tá o carro. E o tubarão tá ao redor do carro ali. Véi, que merda, véi, que merda. Véi, o Tucci tava falando, tipo, nego morre, aí, tipo, pra mim foi um ponto final, saca? É a verdade, velho. Os pretos sempre morrem nos filmes, por quê? Nego sempre não sai, morre. Cara, não sai filme trash. Qualquer filme, tipo assim, preto apareceu. Ou ele é o zelador e vai morrer, ou ele é o preto que vai morrer. Ou ele é tipo o cara fortão, que vai lutar até o final e vai morrer. Caralho. Que nem naquele filme. Como é que é aquele filme que tem vários zumbis, cabuló? É o Resident Evil, né? Isso. Qual? O Zumbilândia ou o Resident Evil? Eu acho que é o Resident Evil mesmo, que tem um negão cabuloso lá. No Zumbilândia tem um zumbi negão cabuloso. Ah, não, isso é Resident Evil. Aí, tipo, eles estão indo pra uma empresa lá cabulosa, pra uma parada lá onde tem um zumbi sinistro. Aí o bicho vai lá, o negão tá cabuloso, assim, andando lá no esgoto. De repente ele faz... Ah! E o bicho puxa ele assim, saca? E de repente aparece um negão lá, sobrevive, velho. Foi a primeira vez que eu vi o negão sobreviver, velho. Porque eles sempre matam os negões no filme, já percebeu? Preto sempre morre no filme. O que, que você acha disso, Matheus, de preto sempre morrer no filme? Eu acho uma parada bem true. Você acha que se um dia você for fazer um filme, você vai morrer? Se um dia você passar num apocalipse de zumbi, você vai ser o primeiro a morrer, Matheus. Já pensou nisso, cara? Você já aceitou essa ideia? Depende do diretor do apocalipse zumbi. Se for Deus, talvez não. Mas se for diabo, sim. Falar em diabo, cara, a maioria dos filmes trash que eu já vi tem a ver com diabo. Não, velho. A Morte do Demônio, velho. É o filme, tipo, um dos únicos filmes trash que eu assisti, saca? E sabe de quem é o diretor, cara? Quem? É o mesmo diretor do Homem-Aranha, velho. Com aquele filme Demônio do Elevador? Não, é a Morte do Demônio. Ah, tá. É um filme da década de 80, cara. Tipo, uma das primeiras criações do Sam Raimi, das primeiras direções do Sam Raimi. Eu acho que eu li na Super que esse é o primeiro filme de terror já feito. Não sei se tô certo. Agora, tem os filmes trash feitos propositalmente. Tipo, assim, Pânico, né? Como é que é? Todo Mundo em Pânico. São filmes trash feitos propositalmente. Isso aí já é humor besterol trash mesmo. Isso, Austin Powers é totalmente win, cara. mas eu acho muito engraçado, velho, o Todo Mundo em Pânico, velho, sério. Eu adoro filme besterol, velho, sério mesmo. Cara, agora, de demônio, cara, tem um filme que eu recomendo que todos assistam pra concordar comigo, que é O Anticristo. Tá ligado? É meio que a versão... Que o capeta pega uma mina lá, né? Não, o capeta, ele engravida a mulher. Isso, então, o capeta engravida a menina pra nascer o anticristo, né? É, cara, muito foda. Tipo, cara, a mulher se olha no espelho, ela tá com o peito maior, ela fala, nossa, será que eu tô grávida? Aí ela vai, aperta o peito assim, sai leite verde, espirra no espelho, cara, é foda. Aí ela come o coração da melhor amiga dela. Não, não, a melhor amiga, ela começa a se pegar com a melhor amiga dela, aí... A amiga dela vai beijar a barriga de grávida dela e a mão do anticristo sai de dentro da barriga e enfia na garganta da mulher e mata ela, cara. Foda. Que filme legal. Não é, cara? Muito bom. É o tipo de filme, cara, que você já percebeu que esses filmes tipo Schwarzenegger... Assisti com meu pai, Rambo, cara. A Rambo é totalmente trash, velho. Mas é trash propositalmente. Por exemplo, o cara ele mata todo mundo sozinho. Tipo Highlander. O Highlander faz uma bomba com um clipe, velho. Um clipe... Você quis dizer MacGyver, não? Você quis dizer MacGyver, não Highlander. Highlander corta a cabeça das pessoas. Isso, sim. Highlander, o MacGyver, todos esses. O Chuck Norris... Ou super... cala sua boca, senão ele te mata. Mas é, tipo, esse... Você sabe não quem? Não digo o nome santo. Sério. E eles... Mas esses são filmes propositais que são assim, né? Nós sabemos disso. E, tipo, a gente vai estar colocando alguns videozinhos aí do MacGyver e do Highlander. Vai, Highlander não é trash, velho. Eu quero fazer um... Claro que é! Claro que não, velho. Quem? Claro que Highlander é! Highlander não é trash, velho. Highlander nunca é trash, velho. Ah, velho, aonde um cara que guarda uma espada ninja... Num sobretudo muito estiloso, dirige um poste e corta a cabeça dos caras pra ganhar o poder deles, é trash, velho. Isso é muito é louco. Sendo assim, Blade também é trash. Sendo assim, Crepúsculo é trash, velho. O Crepúsculo é lixo. Oh, porra, grande diferença, hein, Matheus? Velho, o MacGyver agora... é o mais trash do universo, né, bicho? Mas o MacGyver não, é o mais criado. O MacGyver é o mais foda de todos, velho. Uma vez eu tava passando os canais, tava entediado, tava passando os canais e tava passando MacGyver. Aí eu, pô, velho, nunca assisti MacGyver, sempre ouvi falar que ele é fudidaço de foda e tal. Aí beleza, aí eu comecei a assistir, fiquei lá assistindo. E o episódio era o seguinte, velho: tinha um lugar que tava sendo atacado por formigas e as formigas iam destruir o lugar. E o MacGyver tinha que mudar o curso de um rio pro rio molhar as formigas e tal, e ele usou uma tábua e um fio, não sei o que, e tipo, um negócio que ele ia usar como pistola, como arma, velho. E, velho, eu não gostei, velho. Tipo, nego no passado, né, na década do meu pai, do meu avô, sei lá, deviam ficar fissurados, saca? Era tipo Matrix pra gente. Nego olha Matrix e vê que é louco pra caralho, nego olha MacGyver e vê que é uma bosta, saca? Pô, MacGyver, cara. Velho, ainda. Eu gosto de MacGyver. O MacGyver é foda. Agora, o MacGyver, ele faz uma bomba, velho, com um clipe de papel, velho. É muito engraçado, cara, mas... E tipo, na época, nego achava fodástico, filho. Mas acho que os filmes, assim, que são trashes, por querer, é uma coisa. Agora, os filmes que não são... Que são trashes... Que são trashes, mas não é por querer... Tipo, Norbit, aquele filme que o Ed Murphy fez, que ele fez todos os personagens. Que merda, né, velho? Pô, velho, eu nem acho merda. Eu acho isso muito criativo e muito bom. Eu gostei, mas ele... É trash, você sabe, né? Não, velho, não é trash. É comédia, tipo, sátira. Mas é trash. É claro que não, é. Véio. É sátira, véio, a definição de pânico, cara. Véio, a definição de trash, velho, é lixo. Não é lixo esse filme é legal. Calma. Não, pô, é sátira. Calma. Tipo, uma comédia escandalizada. E Mulher Gato, vocês gostaram de Mulher Gato? Nem sei. Não, mas não é. Mas aí não é trash, é um filme ruim. Isso faz diferença. A diferença de lixo. De lixo pra esterco, né? É, cara, tipo assim, filme trash é uma parada que é tão ruim que você ri. É uma parada que passa do ruim, tá ligado? É uma parada que realmente é pra ser ruim. Esse cara definiu certinho. Tipo, agora, é tão ruim, porra, que você ri. Mulher Gato, cara. Você vê o trailer e você fala assim, tipo, porra, esse filme é sério, esse filme. Caralho. Só que aí você vai ver, tipo, a única coisa que vale a pena é Halle Berry. Você quer saber o que é filme trash, velho? Atividade Paranormal é um filme muito trash, velho. É de baixo orçamento, é ruim, e ainda mais é, cara, sério, uma parada que eu odeio, de verdade. São as pessoas que falam assim, ai, já vi aquele filme, Atividade Paranormal, nossa, morri de medo. Como? Você morri de medo? Que medo aonde, cara? Medo de um objeto andando na piscina, velho. Só isso. Velho, é o pior filme que eu já vi na minha vida, velho. Medo de do único bebê que faz Moonwalker no cinema, velho. Na vertical. Na vertical. Véi, a Nazaré, velho. A Nazaré empurra a pessoa da escada, velho. Sabe a Nazaré, aquela da novela? Então, qual é o nome daquela novela mesmo? Mulheres do Destino. Não, Senhora do Destino. Senhora do Destino, é isso mesmo? Eu ia falar Celebridade. Sei lá qual é. Caralho, velho. Que merda, cara. Porque Atividade Paranormal é uma merda, cara. É uma merda. Cara, tem um filme trash que é engraçado, que Marte Ataca. Marte Ataca, muito bom. Ah, eu nunca vi. Nunca vi todo. E é trash, mas é proposital ser trash, né? Uhum. Agora, sério, a maioria das coisas trash mesmo estão nos filmes de terror, velho. Porque é lixo, velho. Sério, em todo filme de terror tem uma paradinha trash, velho. Lembrei de um trash muito bom. Vagina Dentada. Que isso? Pois é, velho. Era o que eu ia falar, tipo... Se a lista de filmes top trash, em primeiro lugar são os filmes de terror, em segundo lugar são os filmes pornô, sabe? Uma Vagina Dentada não é pornô, né? Que caralho, o cara fala, dá um medo, cara. Cara, você quer filme trash, velho? São filmes que utilizam coisas de inseto. Já percebeu? Que ou então palhaços assassinos do espaço. Pois então, é, velho. Tipo de animal, velho. Tem os palhaços. Tem um filme, a It, a Origem do Medo, lá, não, a obra-prima do medo. O palhaço é assustador, ele fala com a menininha, a menininha gosta do porra do palhaço, mano! Ela fala, hello! O bicho fala, como é que você vai gostar de um palhaço que fala desse jeito, mano? Sério, muito trash, cara. Mas, tipo... Que a menina é hipster. Cara, lembro que tinha um filme trash que tinha umas monstros que ficavam na plantação, que era por debaixo da parada. Você lembra desses filmes? Colheita Maldita? É, não, aí tipo... os caras tiveram que explodir as paradas lá. E tem umas paradinhas das abelhas assassinas, né, também. Lá da África, que é sinistro. Que tem Anaconda. Anaconda é um típico filme de... trash, né, velho? Da todo filme cobra. Com cobra é trash. Repito. Não, velho, não é trash. Todo. Véio. Todo filme. Serpentes a Bordo é terrorizante, velho. Cara, que filme ruim! Véio, sério, eu que admiro véio, tanto é como o Jake disse, velho. O Jake disse, velho. É assustador já por ser num avião, velho. Tem cobras, velho. Véi, que lixo, véi. Sério, tem uns filmes que utilizam um animal que é muito ruim, cara. Ah, cara, mas porra. Eu tentei assistir Anaconda, cara. E eu achei, cara... Eu acho que... Tipo, tem um nível. Tem um trash... Não, calma aí. Tem um filme ruim. Tem um filme trash. Tem um filme... Que é um filme... Sabe como quando um filme é trash e é ruim? É Anaconda, cara. Aí tem Anaconda, né? Tipo, tem um filme trash ruim e tem Anaconda. Pois é, cara. Nem, cara, é horrível. Porque, tipo, porra, você para pra ver Premonição, cara. Porra, Premonição é foda, cara. Premonição é muito bom. Que Premonição é foda? Aquela boca, a mulher morre no elevador, velho. Não, sério, ó, Premonição, na minha opinião, é o filme mais trash de todos. E é muito foda, cara. Mas é muito engraçado, foda, cara. Eu não acho bom. Eu não fico indignado, cara, porque Premonição é foda, cara. Tipo, eu não acho bom porque é de terror. Eu acho bom porque eu rio muito, cara. Com as mortes das pessoas. Cara, não é pra assustar as pessoas, é divertido, cara. É divertido, cara. Não, sério, é que eu mais ri. Eu tava assistindo Premonição 4 um dia desses, que eu só assisti o final, até eu tenho que assistir desde o começo. A mulher engolida pela escada rolante, cara. A mulher com a cabeça presa no elevador. A escada rolante come a mulher. A escada rolante come a mulher. Sim, cara, Premonição... Sem contar que vai ter o 5 agora também, né? Vai ter o 5. Vou ver, cara, na pré-estreia. Vai destruir, meu irmão. Pra rir muito. A galera vai se agarrar nas cordas da porra. Cara, vai ser foda. Eu tô falando, cara. Premonição é muito bom. Sério. Sério, cara. Premonição não tem jeito, cara. Premonição é trash. É trash, sem dúvida. Mas é muito bom. Eu gosto. De fato, cara. É bem trash. Mas eu adoro. O primeiro... Eu tava vendo aqui. O primeiro filme que eu vi de trash, assim, foi na época... Sem sacanagem, a época censura da televisão era 21 anos e tinha um programa chamado Cine Trash do Zé do Caixão. Ele só passava só esses filmes sensacionais, e foi a primeira vez que eu vi um filme trash, foi lá, que foi esse daí que você, até mesmo vocês citaram, que foram Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Foi o filme mais louco e mais que eu fiquei lembrando essas cenas até hoje, cara. Palhaços que pegam as pessoas e prendem em algodões doces gigantes, tipo... Caralho, velho! Prende, velho! Bizarro! O cara em algodão doce gigante, parece um casulo, a porra... Nossa, velho, que li... Lembrei aqui, cara... Jason, cara, sexta-feira 13, porra. Nossa, sexta-feira, que mítico, né? Fred versus Jason. O Jason arranca a cabeça do Fred e o Fred vai lá e dá uma piscadinha pra você no final do filme. Você quer filme mais trash que isso, bicho? Pariu, mano. Nada barra Jason X, cara. Jason X, cara, que filme. Jason vai pro espaço, moleque. Cara, ele é tão trash que é chato, velho. É muito chato, cara, porque. Sério, cara, é porque assim, o Jason é lento. O problema do Jason é que ele é lento, ele não sabe correr, tá ligado? Aí, porra, no espaço, então, cara, a galera fica prendendo ele nas câmaras lá. E aí ninguém fala nada e o Jason fica, tipo, andando lentão atrás das pessoas. Fica chato, cara. Mas sério, só de ser no espaço já é foda. Tem uma cena lá que ele tá correndo atrás das pessoas lá. Aí cria uma realidade virtual pra ele, que é tipo um camp. Aí tem duas mulheres acampando. Aí elas tiram a blusa pra ele. O que que ele faz? Ele tipo mata elas e começa... Não, tipo, elas chamam ele. Ei, você! Tipo, realidade virtual, tá? As mulheres não existiram. Aí o bicho foi lá, colocou as duas dentro do saco de dormir e começou a bater nelas com o saco de dormir, cara. Fica esmagando. E, cara, o pior de tudo, cara, o pior de tudo é que eu vejo todos esses filmes com meu pai, cara. Meu pai que fala assim, ó, vê isso aqui, aí eu, tá bom. Ah, meu pai não é uma boa companhia pra ver esses filmes, porque ele sempre dorme. Tem uma vez que meu irmão tava contando lá a história que ele assistiu um filme que A Casa da Colina. Aí ele foi assistir a porra da Casa da Colina, e a mulher, e meu irmão, era bem pequeno, então, porra, dá um cagaço da porra. Aí ele tava, o cara tava com uma câmera, a casa não tinha nada. Quando ele olhava na paradinha da câmera, assim, ó, caralho, velho. Tinha um cara lá fazendo uma cirurgia sinistra na mulher, sabe, com a barriga aberta. Quando ele olhava sem a câmera, não tinha nada. Quando ele olhava com a câmera, tinha lá, velho, pessoas morrendo e se mutilando. E aí o meu irmão foi lá e ficou impressionado e falou: caralho, que tenso, hein, pai? Pai? Pai? Aí ele olhou pro lado, meu pai tava lá. Pai? Pai? Vou dormir. Mas... Sério, muito tenso esse filme, meu pai. Peraí, tenso é você assistir filme com as pessoas dormem e deixam você lá sozinho. Primeira vez que eu fui assistir a porra da Bruxa de Blair, velho. Aí eu tava lá, meu colega, caralho, que parte tensa é essa, hein, Juninho? Juninho? Caralho, mano, caguei. Sério, mano. Muito tenso, cara. Pô, velho, você falou dessas coisas aí, eu lembrei de uma piada mó legal. Posso contar? Sim ou sim? Sim, talvez. Tá, então, a piada é a seguinte. Tava o filho... novinho, né? E a mamãe do lado, sentados conversando. De repente ele perguntou: mamãe, por que todo mundo na nossa família morre rápido, de repente? Mamãe? Mamãe? Mamãe? Mamãe? Aí ela: ah, te enganei, é brincadeira, filho. Filho? Filho? Filho? Tá, te enganei, mãe, é brincadeira. E ele ficou nisso eternamente. Hoje o filho tem 30 anos e continua fazendo isso. O moleque morreu, velho. Ele morreu, velho. Porra, é uma história real, desculpa, cara. Por que você tá falando que essa piada... Não é real não, cara, é uma piada. Como é que vocês sabem que ele morreu? Por quê, velho? Ele não respondeu mais. Quem mandou a piada? Ué, quem garante que você não tava brincando? Quem mandou a piada é o piadista. Eu fui o piadista, eu escolhi que ele morresse. Se eu quisesse que o Jason entrasse lá e cortasse a cabeça dos dois, eu escolheria. Aí não seria uma boa piada. Mas daria um bom filme. Trash. Vamos dirigir um filme trash na squad? Sim. Vamos lá, roteiro do filme trash. Cada um fala uma palavra. Jaider, uma palavra qualquer. Gegel, uma palavra. Universo. Matheus, uma palavra. Katy Perry. Não, que não seja nome próprio. Perry. Não, mais nenhum nome próprio além do Gegel. Mais nenhum nome próprio além do Gegel. Não, Katy Perry, tá bom, Katy Perry. Gostosa. Ah, ok, gostosa. Não, tá. Rafa, uma palavra. Algodão doce. Ó, que temos aqui... Peraí, ó, o nome do filme então vai ser As Aventuras de Gegel no universo de Algodão Doce. Da Katy Perry. Da Katy Perry. Katy Perry. Yeah! Katy Perry no universo de Algodão Doce. As aventuras do querido Gegel. As aventuras de Gegel no universo da Katy Perry de Algodão Doce. Não, não. Gegel come Algodão Doce na Katy Perry. As aventuras de Gegel e Katy Perry no universo de Algodão Doce. Opa, essa aí é a melhor de todas. De Gegel e Katy Perry e KP, porque o Gegel já é íntimo dela, no universo. Vou desenhar um algodão doce que fica mais fácil. As aventuras de Gegel e o seu. As aventuras de Gegel e o algodão doce. As aventuras de Katy Perry e Gegel no universo do algodão doce. Tá bom, continuamos, Cat. O roteiro seria: Gegel e Katy Perry foram parar no universo do algodão doce, só que acabou o açúcar. Aí eles têm que encontrar. Então eles tiveram que descer da nave e encontraram Jason X. Cara, vai ser um filme do caralho. Mas filme trash mesmo, eu aconselharia a todos vocês verem os do Zé do Caixão, que é sensacional. É, Zé do Caixão é a pessoa mais trash do Brasil. Trash do universo. Não, sério, tipo, o nome do filme do Zé do Caixão é tipo: Esta Noite Possuirei o Seu Corpo. Você não sabe se é trash ou se é pornô. Né? Isso, bom. Isso, além desse filme também tem Encarnação do Demônio, que é essa brincadeira. Não assista esses filmes, que eles realmente não são trash e sim assustadores. Bom, galera, mas enfim, fim de filmes. Vamos terminar aqui o cast de filmes trash. Comente aí, precisamos da sua ajuda agora. Comente qual o seu filme trash preferido aí, sei lá. Comentem, não comente, não se esqueça de comentar. E é isso daí, vamos terminando, galera. Comentem no Twitter, no Facebook, curta aí do lado aí também. Estamos com um pequeno probleminha no playzinho do cast aqui do lado, mas eu vou estar resolvendo isso. Beleza? Aquele playzinho aqui do lado com todos os casts. Mas se você quiser ouvir um cast que já passou, já vai lá no Google, digita caramba cast 12, sei lá, dá um enter aí. Você vai estar vendo esse cast, enquanto o play não aparece aqui, que eu estou resolvendo esse problema, beleza? Bom, galera, é isso daí. Novidades vindo aí para os próximos casts, beleza? Fiquem atentos. Tiramos essas férias também justamente para resolver isso também. Ok? Vamos terminando por aqui. Isso, vamos terminando por aqui, galera. Hasta la vista. Fui!